Senhora Secretária de Estado do Turismo. Esta obra também é da Secretaria de Estado e é do Turismo. E na sequência da pandemia que afetou o país, o mundo, estes espaços são eleitos por muitos portugueses e não só, para as suas férias, e podemos observar isso mesmo. E este e outros investimentos nestes territórios promovem a coesão e o desenvolvimento integrado. Mas a grave situação que vivemos obriga a muito esforço e investimento para que as nossas empresas se mantenham e continuem a gerar riqueza, emprego e a proporcionar a qualidade de vida às famílias. O Plano de Recuperação Económica Portugal 2030 não pode ser apenas uma visão estratégica. Tem de ser um plano sustentado, com medidas concretas e aplicado proporcionalmente a todo o país. Caso contrário, a coesão não existe e os investimentos ficam prejudicados por falta de população. O montante financeiro que o país vai beneficiar tem de ser utilizado para fazer crescer a economia, mas de forma a que a oportunidade chegue a todo o território.